Deve saber o nome do som, né, já. Era o canal. Ah, mano, deixa assim mesmo esse bagulho, na moral. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Você não acha? Por trás desse clima quente, desce um copo de aguardente das canas que derrubaram com os vossos esforços da gente. Atrito, mito, biconflito, cena acha esquisito enquanto corta a veia do pulmão da terra. Nato explícito, sincero e sem maldade, capta na pureza. Água dos rios que correm, complementa a natureza. Certeza de que não há mais recuperação. Se cada um fizer por si, prolongaremos a extinção. Degradação em doses fracas desde o tempo dos monarca. Cena triste, eu relato, hoje a disputa é na faca. Enquanto os patrões se importam com os preços das pedras de mármore, me espanto vendo estrago e as escassez das árvores. Canalhocrata prata se esconde ao ver que pode. Desmata, mata e sente que o cão que te ladra morde. O índio que ensinou naturalidade tenda, desmonta esse arco e flecha em virtude das fazendas. Visão oposta causa perplexidade. O que será que nós vai deixar pras próximas mocidade? O povo tá equivocado condena o bagulho que nasce da terra. Não vê que os valores inversos que vale bem mais que a merra. Seca pé de pimenteira, ladeira se forma no morro. Morcego se esconde na tenda flagrando tudo do forro. Crime ambiental, os cara diz que é pichação. Desmatamento vira moda na Amazônia de montão. E o processo preservativo fracassa e é subjugado. Pedaço da terra da mãe de família assim foi arrancado. 1.000.000 de metro quadrado, ar rarefeito homogêneo. Prolonga a existência na terra de verme, o oxigênio. O processo preservativo fracassa e é subjugado. Pedaço da terra da mãe de família assim foi arrancado. 1.000.000 de metro quadrado, ar rarefeito homogêneo. Prolonga a existência na terra de verme, o oxigênio.